707, that's a 260-port 160. 707 is call cadence, send via Bonfraivo to 4,000 feet, altimeter 1016, Azul 2707. Score cadence, sending for 4,000 feet, 106 at Bonfraivo, Azul 2707. Chané 6224, pequeno desvio à esquerda por 15 milhas. Não livre desvio, 6224. Salvador, boa noite, Xané 6303, autorização Guaru, informação Alfa, posição 02. O Xané 6303, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, Apesulu 10, Taubaté. É, nível de voo 360. Após decolar, pista 10, curva direita, saída Sanvo 1, após Leda e transição ótima. Controle 120.8, torre 1. 18 decimal 95, transponder 5445. Dúlios e a rota do plano, Uppers Lu 10, Taubaté. 360 e decola da 10, curva direita na saída São Fono. Leda Mote. Controle 108, torre 1895, transponder 5445. Protejamento correto, chame pronto para acionar. América Tio 30, Salvador Bruto. Xané 624, Salvador. A escuta, prossiga. Desça para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. Para 2.000 pés, reportará no localizador. Xané 624. América Tio 30, Salvador Bruto. Salvador, é o 6224, o América acho que cotejou e já deve ter trocado de frequência. Ok, obrigado, aqui não saiu a transmissão dele aqui. Obrigado. Ok. Boa noite, controle Salvador. Voo no 1270, temos a reclamação. Voo no 1270, acione a identificação dessa via chegada a Comed 1 para nível de voo 050, altímetro no 0 no menos. Afirmativo, identificou via Comed 1 para o 050, voo no 1270. Ligou no 1270, solicita para o 080 por 15 milhas para apresentar a informação. Autorizado desvios, ou no 1270. Obrigado, autorizado desvios, ou no 1270. Só para o control, Gulipe, só 1970, para a escada level 2, 500, we have information. Alpha. O 1970, Skok Ident, send via upon o Med 1. Level 060, altimeter 1016. Confirm the descent by Bomed 1 to 060-1016, go on Interceptor. Localizador, pista vista, 6224. 6224, autorizado, final LS, chame a torre Salvador na frequência no 895. 1 no 895, boa noite. Boa noite. Azul 2707, descend to 2000 feet, altimeter 1016, clear, ILS X-ray approach, report on localized call. 2000 feet, 1016, clear, ILS X-ray, for runway 10, Azul 2707. We report established. Edição do Xanair 6224. Xanair 6224, autorizado pouso, pistão no zero, 140 graus, 109. Ele pouso 90, Xanair 6224. O 970. Prossiga. Pode dizer pode voar direto para a Duna? Inicialmente está, o 970. Uno 70, desça para 3 mil pés, ajuste altímetro no zero no meio. 3 mil pés, como ele disse, igual no 1 70. Papa Romeu Delta, Romeu Papá, Torre Salvador. É, 1-8, decimal 95 mesmo. Firmo. 400 para Vitória, conforme rota do plano de voo, Apesulo 44. Após decolar, pista no zero, curva direita, saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5430. Do 707, complete LS X-ray approach, contact tower, frequency 1.8.95. E o controle Salvador 120 decimal 8. R6224, no solo 40, liberou a direita, livre taxi via Alfa. E autorizado até o portão 04, Tatiana. Alfa para o 04, Xanel 6224. Oceaner 6313, autorizado, reporte pronto para o táxi. Papa Romeo, Delta Romeo Papá, confirmando saída Sambo 1, Leda, Dóquilo, e a frequência do controle 120.8. Fechamento correto, reporte pronto para acionar. Salvador, Tower, delivering Azul 2707, final approach. Azul 2707, traffic inside, clear to land, runway 10, 140 degrees, 109. Clear to land, Azul 2707. Mando 70, send to 2000 feet, altimeter 1016, clear ILS X-ray approach, report localized contact. 2000 feet, report localized approach, go 1170, thank you. 1970, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro, 1970, send to 3000 feet, altimeter 1016. Na 6224, observe o Airbus 320 da companhia à sua frente, após livre ingresso para o portão 04. Afirmativo, após o Airbus 320, prossegue para o 04, 6224. Azul 2707, on the ground at 44, leaving the runway, next to the right, taxi via Echo or Delta. Then Alpha Kilo to Apron 3, observe the Marshall. Then Echo, Alpha Delta, next right, for Apron number 3, we'll watch the Marshall Azul 2707, thank you for the time. Tonight your position will be 5 Lima. Apron 3. 5 Lima, Apron 3, Azul 2707. Position 5 Lima, Apron 3, Azul 2707. Thank you, good night. Rodáxio 6313, 163 a bordo, 4 horas e 30, Galeão. O Xaner 6313, autorizado táxi até o ponto de espera, pista 10. Leve táxi até o ponto de espera, 6313. Boa noite, Torre Salvador, gol no 1170, uma milha para o Índia Serra, estabilizado na sua escuta. Gol 1170, chame avistando. Está avistando, gol no 1170. Autorizado. Autorizado pouso, pistão no 0, 950 graus, 099. Gol 1170. Livre pouso, gol 1170, pistão no 0, obrigado. Bom, 3178, aciona identificação, dessa via chegada a Bomed 1 no paranível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no mesmo. Via chegada a Bomed 1 no paranível de voo 050, no 0 no mesmo. Ponto de espera próximo em 313, resolve a nave nacional. Seu ponto de espera. Passa. 6313, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ali vai ter 6313. Controle, o TAP 3178, alguma possibilidade de voar direto do CAP hoje? O TAP está autorizado, 3178. Autorizado, obrigado. Livre pista direita, taxiway Eco ou Foxtrot, após Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Sua posição será 03 do Pátio 1. Livra agora a pista direita na Foxtrot, vai via Alfa, vai reportar antes da Juliette para o 03, 1170. Aeroporto. Aeroporto 1970. 1970, complete LS Final Approach, Power Frequency 18, Small 95. 1970. Puxa, né? 6313, decolou 50. Chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, 6313, obrigado, boa noite. 1970, clear to land, runway 10, 130 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, call 1970. Atenção, voo 0, possibilidade de barreira? Autorizado, Zeda. Zeda, obrigado, 3 no 3. Sádio Indy again for 1970. Indy 130 degrees, 09 knots. Thank you. Gol 1970 on the ground at 56, leaving the runway next to the right, taxi via Alpha and Juliet, gate 08. Okay, Alpha Juliet, gate 08, call 1970. Boa noite, Tan 3305, Tan 05, Sentinel Bravo, autorização Recife. Tan 3305, autorizado plano para Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano de voo, preso Luna 7. A subida Pucajamo, Aracaju, curva esquerda após a decolagem, pistão no zero, código 5451 e o controle em 120, decimal 8. 30, autorizado, preso Luna 7. Pucajamo, Aracaju, com curva esquerda. 5451, transponder, 1208, controle, Tan 3305. 305, cotejamento correto, chamo para congestionamento. Quando era congestionamento, 3305. 6, está autorizado sinal LS, posto localizador, 3177. 78. Com referência, pode sem restrições a 2000? Positivo. Massivo, 3178. Oceania 6343, chama o centro Recife, frequência 251, na alterne 2835, boa noite. Oceania 6343, chama o centro Recife, frequência 251, na alterne 2835. 251, 2835, 6343. Com a pista vista, tá? 3178. 3178, autorizado final LS, chame a torre, 118, decimal 95. 895, 3178, boa noite. Autorizado, chame pronto para o táxi. Para o táxi, 3305. E Salvador, 3178, uma milha e meia para onde a serra baixa travada. 3178, chame visual com a pista no zero. Ah, visual com a pista, 3178. Autorizado o pouso, pista 10, 140 graus, 109, tá? 3178. Livre pouso, pista 10, tá? 3178. Cliente 10 a bordo, alternativa é Serra Bravo, Bravo Hotel, Pampulha, Belo Horizonte e autonomia? Cliente, autorizado o táxi até a Papá, reporte pronto para o cruzamento. Boa noite, é o 723 com a Bravo. Acione identificação, dessa via chegada bomba para 4 mil pés, ajuste altímetro 190, onomia. 4016, via chegada bomba, é possível voar pelo da presente? Mantenha estar bom no 723. É, já mantenha, 723. Autorizado o cruzamento, Papá, Quebec e Mike. Reporte ingressando Taxiway Lima. 31178, no solo 07, libere à direita, taxiway Delta, após Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Delta, Alfa e reporte antes da Juliette, na 31178. Taxa 3305129, aguardo 4 horas, alternando Fortaleza. TAM 3305. 129 a bordo, alternando Fortaleza, autonomia. 4 horas, TAM 3305. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão 90. Espera do 90, 3305. Na torre. Operamos com a torre somente agora, nesse horário. Livre táxi, em frente, mantém a posição antes da taxiway Juliette, então 3178. Alfa, mantém a Juliette, 3178. Mais uma migração na Lima, Delta Romeu Papá. Delta Romeu Papá, avistado novamente, livre ingresso na Lima e cruzamento do Pátio 1, reporte no ponto de espera. Livre ingresso, cruzamento, reporta no ponto de espera, Delta Romeu Papá. 3178, mantendo posição na, antes da taxiway Juliette, dê passagem a um Charlie 25 Bravo, que vai cruzar o Pátio 1. Antes da Juliette, dá passagem a aeronave Papá, Papá Romeu Delta Romeu Papá, informação de tráfego, Boeing 737-800 da Gol, na taxiway Alpha. Manterá a posição antes da Juliette, lhe cedendo a passagem. Sim, obrigado, estou agilizando essa aqui. TAM 3305, se estiver pronto, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, 140 graus, 119. Mais um minuto, TAM 3305, encontrar com o pistão este pronto. Este. Autorizado decolar, 140 graus, 11 nosso. Ali, decola da 10, 3305. Pro 10 minutos. Pio desvios, reporte retornando na proa de Pilo, em C23. C23 está autorizado. Na 3178, autorizado o ingresso, portão 10. Ingresso, portão 10, tá 3178. Alfa Romeo, Delta Romeo, papá, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e manter. Meu papá. Lan 3305, decolou 09, chama o controle Salvador, 120 decimal 8. 120. Controle Salvador, tá 3305. 3305, contato radar, suba via, sai da boca para nível 330. Boca, 330, 3305. Né, 6224, aguarde copo. 6224, Papá Romeu, Delta Romeu, Papá, autorizado decolar, pista no zero, 150 graus, 09 nós. Autorizado decolar, 10 Delta Romeu, Papá. Oceaner 6224, autorizado para Aracaju, conforme rota do plano de voo, nível 190. Após decolar, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5453. Aracaju 190, conforme o plano. Decola curva à esquerda, Puca, Aracaju. Fechamento correto, reporte pronto para acionar. Precisaria ativar na proa 200 para interceptar por vez próprio a final da 10 contra aqui. Foi na proa 205, até interceptar. Corrigindo, aguardando o último vetor para interceptar. No 723. Ok, já sendo até. É, mantendo a proa 205 no 723. Afirmativo, a descida está autorizado para 2.000 pés, o ajuste é altímetro no 0 no meio. 2.000 no 0 no meio, 723. Controle, muito boa noite, papá Romeu Delta, Romeu Papá vai cruzar agora 3.000. Romeu Delta, Romeu Papá, contato radar na decolagem, suba. Via, saída São Bruno para nível 400. A ver a saída, 400 Delta Romeu Papá. 23, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 140, está autorizado o sinal LS, reporte localizador estabilizado. Ajuste no zero no meio. Esquerda 40, 1016, vai cortar estabilizado, 723. E 305, chame Recife, frequência 12545, ao término de 26.85. Obrigado, vai chamar Recife. 3305 da tela. Autorizado na final, 723. 23 autorizado final, ILS, chame agora a torre, frequência no 895. 1895, boa noite. Oi, boa noite, gol, 1723, final da 10, vai passar a Simbra. 1723, avistado. Autorizado pouso pista 10, vento 150 graus, 109. Livre pouso na 10, Gona 723. Romeu Delta, Romeu Papá, chama o centro Recife, frequência 1251, ao CERN 128, decimal 35, bom dia. 251-2835, obrigado, bom dia, bom trabalho. Foi Salvador, chame a 6224, puxe bem acionamento da posição 4. Autorizado em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Plano 723, solo aos 23, libere à direita. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 9. Alfa Juliette 9, 723, boa noite. Pronto para o táxi, Oxané 6224. Estamos com 124 a bordo. Temos 2 horas e 40 de autonomia, treino em Salvador. Gente, autorizado o táxi, ponto de espera, pistão no zero. Para no zero, 6224.